ilusões onde passamos nossos dias. Não posso ser quem eu sou. Minha vida se confunde meio a cenas vazias de ódio e de amor, onde se convence o povo a comprar o que não precisa. Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar lá em casa, por favor, meu bem, avisa. Quero esconder o meu mundo. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas certos dias eu me conto assim. Pois sem amor vejo que estou num mundo de ilusões, escondo as emoções atrás de um computador, trancado no banheiro, já com os olhos vermelhos, tento esconder minha dor. Meu bem, o que eu queria era estar na Bahia com você. Não existe um final, sem luz, sem energia, sem carro, sem correria, colhendo frutas no meu quintal. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Quero viver, fazer o som me distrair, mas certos dias eu me encontro assim. Pois sem amor, procurando encontrar uma direção nesse mundo de ilusão. Só espero que não caminhe rente a multidão. Sou demônio sem visão, fingem não prestar atenção. Quando estão adaçados pela manipulação, por mais que eu tente, é sempre diferente o que a alma sente, o que a mente entende. Pouco a gente entende, pouca gente entende o que é relevante. Ultimamente tão distante, mais descrente do que antes. Fez-se o povo ignorante nesse instante. Pessoas brilhantes crescem nas favelas e um instante. Ideias brilhantes morrem atrás de telas, nas novelas e um anúncio de TV. Monitores que amenizam dores, falsos amenizadores. Procuro me dar mais um tempo, pensar no futuro, esfriar minha cabeça. Se respirar fundo, quem sabe, além do mundo, eu mesmo me iludo. Finge que esqueço de tudo. No momento eu só penso em fazer um som pra viver. Feche os olhos pra não ver, permito não perceber. A frieza urbana, fraqueza humana, o modo que voa a semana. Tempo que engana a cidade, que esgana o sistema, que explana sua forma tirana. Enquanto se eu me desligasse, até podia enxergar nós na Bahia, eu e você, sendo abençoado por um novo dia. Parece até ironia, hoje ser só nostalgia, que preenche o espaço no meu peito em lacunas vazias. Dias de agonia, distância judia, mente cria na melancolia. Mil filosofias me alivia, mesmo que por pouco tempo a dor beneficia. Hoje o sofrimento virou poesia. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Quero viver, fazer o som me distrair, mas certos dias eu me encontro assim. Pois sem amor vejo que estou assim.